9973, autorizado, alinhar e decolar, pista no zero. Ventura 00 graus, 8 nós. Autorizado, alinhar e decolar, 1 0, 0, 1 0, 0. Olá, 973, decola os 47, controle 19, correção 120, decimal 8. 208, boa. Zero, avistado, cheque trem, livre pouso, pistão no zero, vento 1, 00 zero, graus, 8 nós. Disposto, cabeceiro no zero, para o chinelo 63, 1 no zero. Salvador. Charles, é, prossiga, boa noite. Autorização para Vigo, tá no H0STAR, tá sinal. Sim, vai decolar da 17 ou 10? Ah, 10, por favor. Vai, só um minuto. Você está pronto para cópia? Está autorizado para Vigo, nível 390 via Pesulo 10 até Natal, depois até Novembro 873, Baroque, conforme rota. Decola da 10, curva esquerda na saída Puca, transição Zipar, Puca, Jamo, Zipar. Aciona 5065 e o controle frequência 120, decimal 8. Autorizado Vigo 390, pela Pesulo 10, Natal, até 9873, Barão Conforto, decola da 10, com curva esquerda, Pucã, Jambo, Zipa. 5065, transporte, já se é. Tá correto, chame para o acionamento. Chamará. É, para o acionamento, confirmo, chame torre na frequência 18, decimal 95, viu? Chama a torre, então, para o acionamento, obrigado. Puxa, 5812, está autorizado, deixa eu me dar. Eco, tango, eco, prossiga. coordenado com o Infraero, vem aqui para 14 do Pátio 1, é isso? Ok, está ali direcionado a chapa do táxi. A 310, solo ao 51, no direito, 211 no solo. Solo 2-1-0, 6-3-1-0. Boa noite, 6-3-1-0. 6-3-1-0, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, 6-3-1-0. Aguarde manter a posição. Táxi 3258, táxi 181, 3 horas, Cerezo. Liga o táxi à direita, estamos com espera, chamando a decolagem. 3258. Charles e a Eco, prosseguindo. Autorizado, chame táxi. Autorizado agora, esquerda, portão 1. Esquerda, portão número 1, Tá 3258, alinhada área decolar, 10. Vento 100 graus, 8 mais. Alinhada decolar 10, 3258. Radial 07, você. Tango Eco, aguarde para o táxi. Está autorizado então o acionamento, o Radial 07, chame pronto para iniciar a decolagem, só que decole direto aí via cabeceira 17, cabeceira 10, depois táxi pela pista Del Paz 3. Autorizado já, da presente, já iniciando o táxi decolagem até a cabeceira 10, depois vai pela pista até a Taxi Delta para livrar e entrar pelo pátio pela Taxi Kilo. Só 3858, decola 58, controle 1 no 20 decimal 8. 208, 3858. Charlie Serreco já iniciou o táxi? Sim. Autorizado então o táxi, chama para o cruzamento da 1735. Radial 07 está pela pista e taxiway, o que eu evite sobrevoo da grama nesse setor para evitar o espalhamento de grama sobre as taxiways. Então taxi agora a próxima direita na Delta, depois Kilo, Pátio e atenta a sinalização para o seu estacionamento. Próxima direita vai evitar o sobrevoo aqui da grama, Guardião 07. Autorizado o Eco Tango Eco, cruza a pista, que cruza a pista, depois taxi via Mike Lima, chama para ingressar no Pátio 1. Oi, Salvador, boa noite, Papa Tango, Lima, Vitor Delta. Lima, Vitor Delta, cheque trem, vai pretender pousar no 017. Confirma o vento? Vento 090 graus, 629. 17. Ok, então chama para o cancelamento. Vitor Delta, chamará. Tá no solo controlado para a costa do Arquim 07. Gente, o Adião, frequência livre. autorizado o táxi, chama para o cruzamento da pista 17. Tá bom, vou para vocês aí. Evrai, passe pela direita no 7, o Lima Vitor Alto. Cancela o plano ao 03, autorizado, base direita no 7, reporte Delta. Delta Delta. Para o cruzamento no 7, Charlie Terraco. Mike para ingresso, Mike, depois Lima, chama para ingresso no Pátio 1. Mike Lima, encontrará para ingresso no Pátio 1, no Thiago Ferreira. Obrigado, ingresso, depois Lima, para a direção, ingresso. Pela direita, baixo travado, Lima Vitor Delta. Vitor Delta, ciente, livre pouso no 7, vento 1-0-0 graus, 8 graus. Vitor Delta. Esse é recorde autorizado o ingresso no pátio principal, contorno terminal, táxi via Índia até o ponto de espera. Chame pronto para decolar. Pátio principal, Índia até o ponto de espera, chamará no ponto de espera pronto, Thiago Ferreira. Sua Delta, seu solo for 06, frequência livre. Valeu, Rina. Um abraço. Um abração. Me lembrando que saiu do seu Nicolau. atmosfera, pronto, Charles Ferrarco. Ferrarco, já a linha decola, quer parar? A linha? Autorizado, a linha vai decolar, 1-0-0 graus, é do Zolan. Vai decolar direto, Charles Ferrarco. Torre Salvador, Azul 4298, final de 7 meses. Salvador 98, quanto de aproximação, qual é a atualização em curso? Qual é a atualização, 4298. É o peso Luno 9 até Bangu, pode conforme o plano. Decola da 1-0, saída Momo, transição Frote, controle 120.8 e o transponder 5110. O gol 1096 autorizado, 370 para Fortaleza, decola da 1-0 na Momo, transição Frote. O peso Luno 19, Bangu. 1208. 1-1-0 transporte. Correto, chama para o puxo de acionamento, 1-0-9-6. Vai Charlie Serra Eco, decola aos 10.00 e 10, chama o controle 1-20.8. 208, obrigado, boa noite. 4298, cheque treino de pouso, 1-0-0 graus, 8 longe. Confeto travado, autorizado pouso na 1-0-4298. Estado 6303, boa noite, Torre. 6303, já avistado, final, continua a aproximação, guarda autorização de pouso. Guarda. Sono 98, sono às 12, livre à direita, chama 1-2-1-1, sono. 2-1-1, livrando na Golf, 4298. 6313, informe na DA. Informar, 6313. Salvador, boa noite, hoje é 6317, informação alta, positiva e autorização, 2390 para a Recife. Questionamento 310, está autorizado Recife, 350 nível, via Pesolu 17, decola da 10, saída Puca, transição Caju, controle 120.8, transponder 5101. Autorizado para Recife, nível 350, Pesolu 17, Puca, Caju, 201. 1-0-1, transponder para o Xenete, 3-1-0. Está correto, 3-1-0, chame, puxa, assinamento. Preparar, obrigado. Nada. Torre Salvador, uma boa, Tantre 305, tem baixada gravada. 63305, com a aproximação, vai atualização de pouso. 63305. 4298, livre táxi, Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette para o portão 9, o 4298. 1096 no 7 para o pushback. Autorizado, 1096, chame aí para o táxi. A chama para o táxi, 1096. Tio, livrou, seu solo 1-3, chama no 2-1, no 1 só. 2-1, obrigado. Autorização, Guarulhos. 3-8-5, aguarde um minutinho, cópia. A saída é da El Motiva. Da El Motiva. 3-8-1. Pô, Salvador, hoje é 63, 13, livrou. Xanã 6313. Boa noite, tá livre o táxi? Alfa e Kilo, pátio 3. Chame para ingressar no principal. E Alfa, Kilo, pátio 3 vai chamar. O Azul 4298, considere a última autorização e chame na Juliette para ingresso no pátio. Confere para o 4298. Chame antes da Juliette, o 4298. Camarada, antes da Juliette, 4298. Okay, o Azul 4298 aguarde para ingresso do pátio. Temos 09 aí da Gol, está terminando o push no gate 7. Aguarde instruções. Gate 4298. Aguarde. Na 6313. Autorizado prosseguir o táxi em frente via pátio 3, principal, o gate é o 04. Em pátio 3, principal, gate 04. O TAM 3815, na escuta para cópia? Na escuta para cópia, sim. Autorizado Guarulhos, 340 nível, via Pêsulo no 0 até Taubaté, pisto no 0 em uso, decola, saída da El, transição Motiva. Controle 120 decimal 8, transponder 51116. 340 autorizado, acompanha o transporte de voo no perfil da El Motiva, exemplo Zulu 10 até Taubaté. 51162, 120, o controle da 3895. Correto, da 3895, chame, puxa acionamento. Chamada aí, 3895. Solo, Salvador, uma boa, 3305. Tá 3305, livre táxi, via Alfa e Kilo, pátio 3, reporte para ingressar no principal. Alfa, Kilo, pátio 3, a reportar para ingressar no principal, tá 3305. 1096, com 175 bordo, 3:33 de autonomia, alterar Natal para o táxi. Alternado? Natal. Ok. O voo no 096 está livre o táxi pelo pátio e Índia, ponto de espera da 1018-95 a torre, voo no 096. Pátio Índia, ponto de espera da 1018-95, voo no 1096. Azul 4298, prossiga após a aeronave da Gol pro Gate 9, via Juliette. Juliette, pro 9, 4305. Lutar 3305. Fica atento a um Embraer 190 aí da Azul que vai ingressar agora na Juliette. Dê passagem ao mesmo e aguarde para o ingresso no pátio. Teste na passagem Azul, ingresso aguardando. Descende ali. Oi, boa noite, Gol 1096. 096 está autorizado, completar o táxi, aliás, decolar, vento 100 graus, 8 mais. Ali decola com 096. Salvador, boa noite, Portugal 019, establish ILS X-Ray 10. 3305, gate é o 05, está livre o ingresso no pátio. Autorizado, posição 5, está no 3305. Zero Zero Nine, clear to land, the wind is 1-0-0-3, say thoughts. Quick, left 910, Portugal 019. 096, decola os 2-2, controle, 1-2-0, decima 8. 208, 096. E boa noite, Rio 9810, sinal estabilizado. Gente, Rio 9810, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso, Rio 9810. Portugal, solo os dois... On the ground at 24, lift to the right and call 121 decimal 1. 21, push, call 019, that's for that. Portugal 019er with you on the ground. Yeah, Portugal 019er. Clear taxi to gate 11 via Alpha and Juliet. Gate 11 via Alpha and Juliet, Portugal 019er. Avião 810, livre pouso, 100 graus, 89-10. Livre pouso, 9-80. Torre Salvador, boa noite. Azul 2782, estabilizado, localizador. 72782, quantidade de aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso, 2782. Zero, solo 27, direito 121 no 1 no solo. 21 no 1 Rio. Pronto, fala. Luiz Casca Bravo, aguarde um minutinho, cópia. A saída é Puca Aracaju. Rio Lisboa. Ok, Rio 9810, tá livre, tá? Alfa e Kilo. Posição é a meia dúzia do Pat 3. Alfa Kilo, meia dúzia do Pat 3, tem uma vez pra ver. Whisky Oscar Bravo, cópia. Está autorizado então Aracaju, o nível 310, via Pesulu 17. Claro, considere a aerovia. A decolagem é da 17, curva à esquerda, saída Puca, Jamo e após direto Aracaju, controle 120.8, controle e o transponder 5124. É, tu disse que Oscar Bravo, o senhor tá na área, está? Então, na BTA, chame a torre 1895 pro acionamento, táxi e decolagem, boa viagem. Estacionamento e o táxi chama para ingresso no 7. Ok, acione na posição, chame para o push, tá 2782, solo 30, direita 121 no 1 solo. Esquerda 121 no 1, direita 121 no 1. O azul 2782 está livre, tá? Via Kilo, posição 3, Lima, do Fast 3. Kilo, posição 3, Lima, grato 2782. É o Guardião 07, no pátio, pátio 3, está acionando o destino ali, ponto de Andina, 510 com o anete voando, com 10 minutos de voo. Ok, Sian, para a decolagem, vai decolar do pátio com curva direita, saindo pelo litoral, aciona seu código padrão, 07. Frente do pátio com curva direita, vai chamar a próxima 07. Guardião 07. Você, Guardião 07. Está observando a aeronave no pátio, está pronto para a decolagem. A aeronave já está estacionando aí na lateral, pode iniciar sua decolagem com a curva direita, saída visual pelo litoral e fora, fora do solo, 1-0-0, é 2-0. Autorizado, chama para ingresso no sede. Tá fora do solo, Guardião 07. Gente, curvando à direita pelo litoral, ao cruzar a final da 35, chama o controle, 120, decima 8, Guardião 07. 1208, após o cruzamento da 35, formará o Guardião 07. Tá para o cruzamento da 35, Guardião 07. E Guardião 07, um controle, 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8. está autorizado o ingresso no 7, aposta alinhada e pronto. Dá 38 no 5. Pode iniciar no 03? Autoridade. Chama o táxi. Pode entrar. Boa noite, eu sou 4235. 4235, check trend, me pouso, Ventura 00 graus, 8 nós. Me pouso no 04235. Escalado, mantém a posição. Mantém a posição. Escalava livre de decolar, 100 graus, 8 horas. Galeão. Botão 3815, táxi à direita, ponto espera da 10-1895, a torre. Direita, ponto espera da 10-1895. Colas 39, controle 1 no 20, deixa eu 8. 208, obrigado aí, gente, boa, bom fim de semana. 2235 azul, seu solo Fox 39, chama 21 no 1 no solo. Fala, Salvador, boa noite, azul 4235, não. 4235 da Azul, livre táxi de Alfa e mantenha pro Santos da Juliette. Positivo, 1895. Obrigado, mano. 24 mil, livre pouso, vento 100 graus, 8 nós. Livre pouso, funciona 0, lona 2436. Seu portão era o 01 e a Infraero modificou agora para o 03. Está livre ingresso. Solo 6310 na pole position. Se tiver questionamento. Chanel 6310 chamou para o push. Ok, aguarde só um instante. Temos que lembrar da Azul que está taxiando no pátio. Em um minuto será autorizado. Obrigado, senhor. Nossa, eu não sei quanto será totalmente bom. Gente, mantém a posição. Stand by clearance to Madrid. Roger. O Oceania 63 no 0 é autorizado para o estacionamento no gate 01 no Chantax. Chamada para o táxi 0. Bono 246, boa noite, táxi de Alfa, chamamento da Juliette. De Alfa, chamamento da Juliette. Solo Salvador, uma boa tarde, 3305, informação Bravo, autorização para Recife. Voltando 3305, aguarde cópia Recife. Passando 3305. Salvador, boa noite, Xanar 6313. Xanar 6313, aguarde cópia, é o terceiro. Aguarde. Corre Salvador, é o Guardião 07. Guardião 07, consiga visual pelo litoral, inicialmente na ponta do Itapuã, é guarda instruções. Guarda instruções, Guardião 07. 1246. Até a posição, voo 1246, seu portal 02, aguardo para ingresso no pátio. Até a posição, 1246. No 5, autorizado ali, aí, mantendo o vento. Ali, mantendo a 3, 8 no 0. Certificado de Itapão, Guardião 07. Sérgio, Guardião 07. Caso deseje, poderá fazer a aproximação para a cabeceira 35 e depois aguardar para o táxi para o Ugraia, confirmo. Então, inicialmente, cabeça.